Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Hebreus, irmão. Nós vamos ter alguns domingos que nós vamos estudar alguns tesouros de Deus que estão na carta aos Hebreus. E eu quero dar esta pequena introdução hoje. E eu gostaria de semear no seu coração um desejo, um prazer, uma alegria em estudar Bíblia, que é uma das coisas raras hoje. E rara eu falo dentro da igreja, porque fora da igreja, ou do que nós chamamos de igreja, né, é normal que as pessoas, na verdade, nem nunca tenham lido Bíblia, quanto mais estudar a carta aos Hebreus. É natural, é normal, é comum para o mundo hoje esse negócio de ler Bíblia. E eu estava ouvindo um pastor ministrar, e ele estava dizendo que ele leu uma reportagem sobre como os católicos e os evangélicos estão se aproximando na questão leitura bíblica. Então ele primeiro disse que ficou feliz porque os católicos estão lendo mais a Bíblia. E essa é uma verdade. Nós temos muitos católicos que estão se dedicando e lendo e estudando Bíblia mesmo. Mas a pesquisa não era só esse lado. A pesquisa mostrava também que grande parte dos evangélicos já não leem mais Bíblia. Por isso que houve esse aproximamento. Essa aproximação... Professor de português, e quase teve um ataque agora. Esta aproximação de dados, de números. Na verdade, aquilo que foi plantado pelo maligno na sociedade, na vida dos homens, de não ler Bíblia, está hoje de uma forma muito sutil e muito pesada ao mesmo tempo, acontecendo no meio dos crentes que não leem Bíblia. E nós temos uma série de orientações de Deus para a nossa vida pessoal que estão escritas na palavra, nestas cartas, e que se nós lêssemos as cartas, né, é a mesma coisa que você me envia uma carta e você leu, ah, não li não. Passa um ano, você leu, não li não. Passa dois anos, você leu a carta, li não. Cinco anos, há cinco anos atrás eu te mandei uma carta, pastor. O senhor leu essa carta? Ah, não li ainda não. Já era tempo de você ter desistido, né? Você está sendo perseverante em esperar que eu leia a sua carta. Imagina o Senhor que enviou cartas a nós, como igreja, e está esperando que a gente leia essas cartas, extraia destas cartas algumas orientações, algumas direções para a nossa vida, e a gente não para estudar, para ler. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão se dedicando à escola de discípulos. E eu estou pedindo aos irmãos que cheguem aos que andam mais perto de vocês para dizer, por que você não está fazendo a escola de discípulos? Ah, mas eu não gosto disso não, porque o pastor, esse negócio de ficar obrigado. Se é obrigado, não, não é obrigado não, irmão. Você não é obrigado a nada, mas eu não posso passar um dia da minha vida como pastor sobre a sua vida sem te dizer, você precisa andar desta e desta forma. Estudar a palavra é a única base sólida da vida de um crente. Não tem jeito, irmão. Existe uma dimensão que é de aprendizado, nós aprendemos coisas que não sabemos. E existe uma outra dimensão que é da ministração profética. Nós recebemos a luz da verdade. Isso acontece misteriosamente, mas só acontece quando nós nos expomos a palavra do Senhor. E um pequeno estudo sobre a carta aos Hebreus, que vai nos trazer algumas lições muito preciosas para a nossa vida. Primeiro, há uma questão sempre discutida sobre o autor da carta aos Hebreus. Não se tem convicção sobre quem é o autor. O que tem mais chance, pelo menos pelo entendimento, pela palavra dos homens, Muitos dizem que Paulo foi o autor da carta aos Hebreus, mas não existe nenhuma prova real de que foi Paulo. Poderia ter sido Apolo, Barnabé, alguns acham que foi Silas, alguns acham que foi Priscila. Existem características na carta aos Hebreus que levam aos estudiosos a entenderem que pode ser um desses aí, sem ninguém ter nenhuma convicção de quem escreveu a carta aos Hebreus. Isso não é tão importante. Quando a carta chega na sua casa, o que é importante é você abrir a carta e ler. Qual o nome do carteiro? Eu acho que você nunca soube qual o nome do carteiro que traz cartas. É, pode ser que um outro que mora numa casa, num bairro assim com menos movimento, que você sai na rua, ah, hoje eu não tenho nada para fazer, vou dar uma volta no passeio, aí vai dar uma volta no passeio, e você pode lavar o passeio, limpar o passeio antes de sair para trabalhar, aí o carteiro passa, ô, bom dia, Joaquim, e aí você sabe que é o Joaquim, mas raramente isso vai acontecer, você nem vê a carta chegando na sua carta, na sua casa, mas você lê, e não importa qual o nome do carteiro que trouxe a carta, importa que a carta veio de alguém que está querendo dizer algo a você, e você lê e você recebe a mensagem. Então, não menosprezando de forma alguma quem Deus usou para escrever a carta aos Hebreus, mas não faz muita diferença sabermos ou não agora quem escreveu a carta aos Hebreus. Segunda questão importante sobre esta carta é que o autor teve um propósito específico de apresentar a pessoa de Jesus Cristo, o seu sacerdócio, a preciosidade de Jesus Cristo como sumo sacerdote, como alguém superior, filho do Deus vivo, que se entregou. A carta aos Hebreus tem o propósito de nos lembrar de Jesus de uma forma muito preciosa. É uma carta que fala continuamente sobre as dificuldades do tempo do fim. E são dois elementos que estão alinhados, muito paralelos. Quem é Jesus e as dificuldades do fim. E entre esses dois elementos tem uma palavrinha que é importantíssima nessa carta, que é a palavra perseverança. Uma das coisas muito marcantes desta carta é que o autor revela, na forma com que escreve, que a igreja precisava perseverar. Vamos ler o que está escrito no capítulo 2. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Olha essa expressão do autor aos Hebreus, para a igreja, para os crentes. Olha, gente, presta atenção, nós precisamos dar mais atenção, ter mais diligência nas coisas que nós temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Os teólogos que analisam esta carta, eles nos ensinam, eles nos mostram que provavelmente o autor da carta é a terceira geração de crentes. E eles usam esse versículo para mostrar isso. A palavra da salvação começou a ser anunciada pelo Senhor, mas foi confirmada a nós pelos que a ouviram. Então o autor está se colocando na terceira geração. O Senhor começou a falar a palavra da salvação. Os que ouviram o Senhor falando esta palavra confirmaram a nós. Então, os estudiosos analisam isso como uma possível prova de que o autor aos Hebreus seja lá da terceira geração de crentes, né, que saíram de Jerusalém. começaram a igreja em Jerusalém e foram se espalhando pela terra. E você veja que apenas três gerações, pai, filho e neto. Os netos já estavam se distanciando das verdades de Deus. Esta é uma análise assim, bem simplesinha do motivo desta carta. Os filhos, ou melhor, os discípulos, os apóstolos e a igreja que presenciou Jesus, que recebeu de Jesus, viveu transmitindo a mensagem. E agora vem uma terceira geração que está dizendo: nossos pais nos contaram aquilo que ouviram do Senhor. E eu estou dizendo a vocês, nós precisamos prestar atenção e não negligenciar esta mensagem. Significa que o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, estava falando com uma igreja que já estava se esquecendo de muitos preceitos do Senhor. Hoje nós vivemos um tempo em que as coisas são muito mais rápidas. Tudo acontece muito mais rápido. Uma notícia, ela vem instantaneamente, ela vem ao vivo para nós. As mudanças na natureza, as mudanças na cultura, as mudanças na sociedade, elas vão operando com muito mais velocidade. A palavra do Senhor diz que o tempo, nos dias de hoje, seria acelerado. E é isso mesmo. Portanto, nós vivemos uma realidade de abandono, de esquecimento, muito mais rápido. Quando nós vemos a história de José, lá no Egito, a Bíblia diz, na geração seguinte e na terceira geração, o povo já havia esquecido de quem era José, do que ele havia feito, e começou a oprimir o povo de Israel e tornou o povo de Israel escravo. É muito rápido que um povo esquece das coisas. E não é esquecer assim que não lembra de jeito nenhum. Se você pegar os nossos filhos aí de 12 anos, 13 anos, 14 anos para baixo, pergunta quem é Ayrton Senna. Você sabe quem é Ayrton Senna, Sofia? Sabe? Mas como é que a Sofia sabe quem é Ayrton Senna? É do mesmo jeito que você, Jalice? De jeito nenhum. Ah, sim, Ayrton Senna, meu pai me falou. Meu pai me falou de Ayrton Senna. É assim que essa geração, que é a segunda, nós estamos falando da segunda geração, sabe das coisas. Como é que a gente sabe das notícias? Como é que a gente sabe dos preceitos de Deus? Eu ouvi na igreja. Eu às vezes peço aos irmãos para darem algum testemunho, alguma palavra, e alguns eu instruo: irmão, você não precisa dizer assim, ah, o pastor pediu para eu falar isso, isso, isso. Não, o que eu quero é que você fale. Porque, na verdade, nós vamos descobrindo que muita gente na igreja está ouvindo o que fulano falou. Já é a segunda, já é a terceira geração, que vai até conhecer como eles conhecem Ayrton Senna, mas vai conhecer assim, aquele irmão falou aquilo no culto, você viu? Ele disse que o pastor falou. Já é a segunda, já é a terceira geração de coisas que são apenas ditas, mas não vivenciadas. Por isso eu instruo a muitos irmãos assim, você vai ministrar aquilo que Deus está fazendo com você. Mesmo que seja a mensagem inteira que eu preguei, você não precisa falar, o pastor falou. Você falou assim, o Senhor me ensinou isso. Deus, porque isso está encarnado. Então eu trago para a minha dimensão algo que poderia estar na segunda e na terceira geração acima de mim. Já não acontece dessa forma as lembranças como no exemplo dado aqui do Ayrton Senna. Não tem a menor possibilidade dos nossos filhos de 12, 13 anos, muito menos os de 5, de 4, de 3, conhecerem e vivenciarem sobre a história de Ayrton Senna, como eu e você vivenciamos. O autor aos Hebreus, num determinado aspecto, está tratando disso também, com o passar do tempo, uma geração sequer. duas gerações, três gerações, você vai perdendo a dimensão do que aconteceu. Agora, imagina isso, irmão. A igreja de Jesus, reunida, terceira geração, precisando ouvir, irmãos, nós estamos nos esquecendo de Jesus. Nós estamos nos esquecendo do que aconteceu. Os mais idosos, os anciãos, os que andaram com os apóstolos, estão com o coração apertado, porque nós estamos deixando de lado alguns valores, algumas coisas preciosíssimas que Jesus nos ensinou. Nós podemos não ter noção do que é isso, mas nós podemos trazer para nós hoje uma das lições, um dos alvos da carta aos Hebreus. Senhor, se eu não encarnar a tua verdade, meus filhos dirão, meu pai falava disso. Os filhos dele, dos meus filhos, dirão, meu avô já falava sobre isso. E provavelmente os filhos dos filhos nem se lembraram. Ah, eu li. Eu encontrei uns negócios lá da família, eu li que meus pais, eles se reuniam todo domingo para cultuar Deus. Já pensou o que é isso? E todo domingo para a igreja? Meu Deus, a gente vai uma vez no mês, já é difícil. Não tem tempo para isso, eu não tenho, o mundo é outro hoje. Se nós não encarnarmos a verdade de Deus em nós, e nossos filhos não virem em nós Jesus Cristo, eles somente dirão, meu pai, meu avô, alguém algum dia falou disso. Nós ouviremos as mensagens e nós, isso era... E o autor aos Hebreus está dizendo, olha gente, como nós negligenciaremos tão grande salvação. E você vai lá para o capítulo 10, verso 23, guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. O autor aos Hebreus está insistindo com a igreja, com os irmãos, lá naquele tempo, que deveriam guardar a confissão firmemente, guardem, declarem isso, vivam isso. Insistam em proclamar e confessar e publicar e declarar e ensinar a esperança de vocês, o que Jesus Cristo ensinou, o que ouvimos dos nossos pais, que receberam do Senhor. O Senhor instrui o povo de Israel, lá em Deuteronômio, assim, você inculcará isso a teus filhos, aos filhos dos teus filhos, a cada geração, ensine. Nós temos contato, alguns com privilégio, têm contato com o bisneto, com o tataraneto. A dona Adir tem contato com quem? Tataraneto, né? Dona Adir, avó da mãe da Consuelo, avó da Daniela, tem 3 tataranetos. Isso é um privilégio raro, isso é uma bênção de Deus. E a palavra do Senhor assim, inculcarás aos teus filhos, mas inculcarás também aos filhos dos teus filhos. Os avós têm responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor, de fazê-los entender, não que Ayrton Senna viveu um dia, mas de viverem as corridas, de viverem os campeonatos, de viverem tudo como se fosse agora. No exemplo de Ayrton Senna, isso é banal demais, isso é impossível, mas no que diz respeito às coisas espirituais, o autor está dizendo assim, eu e você precisamos viver de tal forma que as pessoas não contem mais qual geração isso foi. As pessoas vejam, hoje estamos vivendo isso da palavra do Senhor. Hoje nós estamos confessando novamente, nós estamos reafirmando, nós estamos zelando pelos preceitos de Jesus Cristo. Porque se isso não tivesse acontecido na vida de milhares de crentes, hoje nós não saberíamos quem é Jesus. Como eu perguntei ao taxista paquistanês, você conhece Jesus? I don't know. Não sei quem é. E é possível que a gente chegue a um tempo aqui no Brasil em que as pessoas dizem, Ah, peraí. É que negócio da minha avó? Que negócio da minha avó? É, minha avó ainda tem isso lá. Porque hoje você pode ir a muitos jovens e adolescentes e você perguntar: quem é Jesus? Quem é quem? Uma série de personagens até dentro da igreja. Quem foi Tiago? Ah, Tiago é meu priminho. É verdade. Você sair por aí e falar assim: Davi e Golias. Sei. Vamos continuar lendo o texto que começamos. Capítulo 10, verso 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O autor aos Hebreus está trazendo um elementozinho simples, pequeno, sutil demais, que só acontecia naquele tempo. Os irmãos, já na terceira geração de crentes, estavam deixando de congregar. O amor, o desejo ardente de viver aquelas coisas de Jesus, aquele fogo do Espírito Santo, a igreja, os avós estiveram no episódio de Pentecostes em Jerusalém. Os netos já não se lembravam mais disso assim, já não tinha mais aquele ardor. E já estavam deixando de congregar. Provavelmente, muitos deles é porque estavam influenciados pelo mundo já. Mas é possível que grande parte deles é porque não estavam recebendo dos seus pais. Provavelmente uma igreja que já não estava mais vivenciando aquela mesma verdade do enchimento do Espírito Santo, dos cultos, da adoração, e foi entrando uma série de outras programações, e o povo já foi assim: ah, não vou não. E o autor precisou escrever: gente, admoestemo-nos uns aos outros, quanto mais o dia se aproxima, lembre-se disso. E alguns dizem: que dia que se aproxima? Que dia? E hoje nós temos mais elementos ainda. Olha, isso aqui foi escrito lá no segundo século. E ele já estava falando que o dia ia se aproximar. 2000 anos depois, o dia não se aproximou ainda? Então, ó. E hoje nós temos muita gente que não fala isso, mas vive assim, como se o dia da vinda de Jesus não fosse acontecer. Mas para aquela geração, o dia de Jesus aconteceu 10 anos depois, 20 anos depois, no máximo 50, 60, e se alguém viveu muito, era neném quando essa carta foi escrita, o dia de Jesus aconteceu 100 anos depois. E para mim e para você, o dia de Jesus, se não for o arrebatamento da igreja, que vai acontecer de uma forma universal, vai ser o meu dia e o seu dia de ir embora, que não passa de mais 50 ou 60 anos aí, para alguns até menos. Talvez para Sofia mais uns 80 anos, mas é o máximo que vai durar. Isso se Jesus não voltar antes. Versículo 25, não deixando de congregar, versículo 26, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Há 2000 anos atrás, irmão, como que você imagina que era o fervor e o ardor das pessoas nos valores de família há 50 anos atrás? Irmã Lúcia, como era o ardor dos valores de família há 50 anos atrás e como é hoje? Quantos anos? Eu estou exagerando em 50 anos? Na minha idade de adolescência, Nós não víamos os adolescentes fazerem o que fazem hoje. Nosso pai só já engolia seco porque sabia todo o restante por um olhar. Hoje é capaz de não ter jeito nem de olhar, porque não se encontra, não se cruza o olhar. Em poucos anos, veja o tamanho do distanciamento. Agora, imagina 2000 anos. Qual é o tamanho do distanciamento que você acha que nós estamos em relação ao que era o padrão da igreja lá no, na terceira geração, irmão? E olha que o autor aos Hebreus está dizendo já há 2000 anos atrás, maior castigo será se nós pisarmos o Filho de Deus, se nós preferirmos o profano, a aliança do sangue. O autor aos Hebreus já estava trazendo que aquela pequena alteração de valores da terceira geração já era motivo de tão grande castigo. Irmãos, vamos voltar à essência do que Jesus nos ensinou. Imagina 2000 anos depois. Não tenha dúvida que o Espírito do Senhor nos abençoou, trazendo porções de herança de geração em geração. Senão nós não estaríamos salvos hoje. Mas se naqueles dias a carta instruía a igreja que deveríamos cuidar para que os nossos filhos vissem em nós a vida de Cristo, para que não se esquecessem do que os nossos pais nos contaram. Imagina hoje. É a nossa realidade. Nós precisamos prestar atenção nisso daqui. O versículo 31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse é um versículo, talvez o mais tenebroso para nós vivos da Bíblia Sagrada. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o contexto nos faz entender o que é isso. Aquele que vai deixando os valores de Deus, vai trocando pelos valores desta vida, vai se distanciando do Senhor, vai cometendo pecados, vai se tornando candidato a cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 32: lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Às vezes fostes expostos como em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Lá pelo ano 70, a segunda geração, obviamente incluindo grande parte da primeira geração dos crentes, viveu coisas que os estudiosos dizem que nunca existiu mais na vida humana, de terríveis ataques de Roma, terríveis destruições, a ponto do povo estar comendo uns aos outros de fome. Os estudiosos dizem que havia tanto lixo, e o lixo incluía corpos humanos, espalhados pelas ruas de Jerusalém, que nunca se viu coisa mais horrenda. A perseguição aos cristãos foi algo assim, sem noção. E não só a perseguição aos cristãos, mas a perseguição, a destruição de uma forma geral sobre a nação de Israel. E vem o autor e diz assim: vocês perseveraram. Houve um tempo na vida de vocês que vocês não tinham dificuldade nenhuma para perseverar com as coisas do Senhor Jesus. Vocês foram fiéis, vocês compadeceram dos que estavam nas prisões, vocês aceitaram com gozo o espólio dos vossos bens, vocês souberam viver em meio a tribulações que nunca imaginávamos passar. E agora que as coisas já estão mais tranquilas, vocês não podem se esquecer do Senhor. É isso que o autor está dizendo. Fostes expostos em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações, tornaram coparticipantes com os que deste modo foram tratados. Vocês viveram as tribulações, dias passados, e depois de serem iluminados, vocês tiveram experiências poderosíssimas na presença do Senhor em meio a terríveis tribulações. Não deixem isso passar. Sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo? Que nós podemos viver as coisas mais terríveis, os milagres mais sobrenaturais de Deus, mas nós continuamos tendentes a ir esfriando e esquecendo de Deus. Só há uma forma. Ele diz, versículo 36, necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quais são os elementos, irmão, de hoje, que são inimigos da nossa perseverança? Para a sua vida familiar, quais são os elementos de hoje, ano de 2010, que são inimigos da nossa perseverança? Quais são as coisas que nos fazem, como por exemplo, não congregar? Não nos lembrar de que em momentos de grandes aflições, o Senhor interviu e nos socorreu? Quais são as coisas que nós podemos viver hoje e que corremos o risco de experimentar o que o autor está alertando os irmãos? Com os nossos filhos, quais são os valores que vivemos? Como transmitimos a mensagem do Senhor Jesus Cristo? O pastor falou, está escrito na Bíblia, ou nós vivemos aqui. Os nossos filhos vão saber daquilo que foi dito, aquilo que aconteceu em algum tempo, ou eles vivenciarão as verdades de Deus para dizer, eu vivi. Porque já vimos que bastam três gerações. Basta três gerações para a gente esquecer as coisas. Ou se lembrar, lembrar como eles lembram do Ayrton Senna. Ah, lembro, eu sei quem é Ayrton Senna. A palavra do Senhor nos diz, volta lá no capítulo 3, versículo 4 em diante. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. É mais ou menos assim, meu filho, isso pode não parecer importante para você, mas nós vamos andar dessa forma até o fim. E pode ter certeza, irmão, criança esperneia, criança acha ruim, eu não quero isso, mas se eu e você como pais cuidarmos, lá na frente, eles vão até dizer assim, e quando eu era criança, meu pai insistia que tinha isso, hoje eu entendo, porque você entende muitas coisas que aconteciam na sua infância, hoje eu entendo, porque que meu pai fazia assim, porque que minha mãe fazia assim, porque que era melhor assim, hoje eu entendo, e muita gente fala isso já em uma circunstância que não tem solução, lamentando já a vida. Quem me dera se eu pudesse voltar lá atrás? Somos nós, como filhos do Senhor, como pais espirituais de alguém, que vamos dizer, nós não vamos abrir mão. Nós não vamos ceder. Nós vamos manter esses parâmetros do Senhor. Ah, mas nós estamos vivendo um tempo moderno. Não me interessa. Em lugar nenhum a Bíblia diz que lá na frente Deus ia alterar algumas coisas aqui em função da modernidade. O que são os valores do Senhor, são os valores do Senhor para sempre. E precisamos viver e cuidar quais são as coisas na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu dia a dia, que eu preciso cuidar nesse ano para que eu continue vivendo aquilo que veio lá de trás, vivo hoje, para que aqueles que estão comigo vivenciem também e transmitam a outros. Assim como diz o Espírito Santo, versículo 7, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Esse versículo 12 é um dos principais versículos desta carta, que nos alertam como que nós podemos solucionar nos nossos dias aqueles mesmos problemas que vemos a igreja vivenciando nos dias da carta aos Hebreus. Como é que eu posso não me afastar do Senhor, perseverar no Senhor? Esse versículo traz: não haja em mim um coração de incredulidade. Num conceito bem religioso, a gente diria assim: graças a Deus eu sou crente, eu não sou incrédulo. E pronto, a gente fecha a questão e diz que nós não precisamos mais nada, que nós não somos incrédulos. Mas, irmão, nós nos assustaremos se Jesus vier assim: você não crê nisso? Mas isso realmente não, Senhor. Isso sim. Isso sim, Senhor. Isso sim. Ó, oh, eu não estou de acordo, mas eu que fiz. Mas na minha teologia eu achava que não, mas eu quero. Quantas coisas a gente desconhece do Senhor Jesus? Nós não conhecemos o coração do Senhor Jesus como precisávamos conhecer. Quantas coisas nós temos que entender que ainda somos incrédulos. Você fala para um irmão que ainda tem alguns valores do mundo. O irmão, eu não creio que seja o caso nosso aqui, mas um irmão que ele ainda tem a sua vida promíscua lá, e não, é assim mesmo. Você fala para ele: o Senhor quer que você ande com uma vida mais santa, pare de ir nessas boates, pare de beber sua bebida, pare de fazer o que você faz lá no trabalho. Não é assim. Um incrédulo. O Senhor diz a um pai: comece a cuidar da sua esposa, dos seus filhos, desce dessa forma. Não, eu acho que hoje é assim. Um incrédulo. E o Senhor vem e diz nessa carta que a incredulidade no nosso coração, seja ela qual for, ela vai nos afastando de Jesus. Quantos irmãos preciosos ainda hoje não creem nos dons do Espírito? E o que a Bíblia diz? Que um coração incrédulo vai nos afastando de Deus. Mas eu estou firme na igreja, mas está afastado de Deus. O que a geração seguinte vai viver? Eu ouvi dizer, mas eu não vi dentro de casa. Meus pais falavam isso, mas nós não vivemos isso. É interessante que quando começamos a estudar estas cartas, nós vamos descobrindo que os problemas que eram enfrentados lá 2000 anos atrás são os mesmos de hoje. E as soluções dadas pelo Senhor lá atrás, que não foram ouvidas por muitos deles, são as mesmas soluções que o Senhor tem para nós hoje, que provavelmente não serão ouvidas por muitos de nós. E o Senhor vem e diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade. Como nós somos mais modernos, nós temos muitas linhas teológicas. Lá naquele tempo não tinha muito isso. Existia, nós estudamos na escola de discípulos aqui, vários teólogos naquele tempo que começaram a trazer outras doutrinas, heresias, mas era numa dimensão muito diferente da de hoje. Hoje, cada um tem a sua teologia própria, que na maioria das vezes anula um princípio único da palavra do Senhor Jesus: eu vou me submeter à palavra. E aí nós vamos vivendo, cada um com a sua teologia, e eu creio assim, ela crê assim, ele crê de outro jeito, ele pensa de outro jeito, e nós estamos vendo os mesmos problemas lá, daqueles irmãos, naqueles dias, e o Senhor dizendo assim, presta atenção, se você continuar com o coração incrédulo naquilo que são os meus preceitos, você vai andar se afastando de Deus, a próxima geração vai ouvir falar de Deus, a terceira geração não vai nem atender mais alguém dizendo, volte a congregar, ande nos caminhos do Senhor. E são questões tão atuais para nós. Vale a pena você ler a carta toda de Hebreus. Nós vamos, se o Senhor permitir, nos próximos domingos ainda, estudar outros aspectos da carta aos Hebreus. E o que Deus está me dando não são aspectos assim, técnicos. Precisa saber nome, precisa saber autor, precisa saber data. Isso é até importante em uma determinada dimensão. Mas os aspectos que o Senhor está me levando a estudar são aspectos práticos para a nossa vida neste ano, que estão na carta aos Hebreus. Quando você, nesta semana, se puder, faça isso, ler a carta aos Hebreus, você vai entender outros versículos de uma forma muito mais profunda, tendo esta visão de por que Deus fez esse homem ou esta mulher escrever a carta aos Hebreus, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam vivendo coisas que nós estamos vivendo. O Senhor trouxe resposta a coisas que nós temos como desafio hoje. E só há um caminho. Se há uma palavra que pode ser usada para solucionar tudo isso que nós já começamos a dizer, a palavra é submissão. Eu me rendo, Senhor. O autor aos Hebreus podia dizer àqueles irmãos, falou assim, então vão para o altar do Senhor e se lembrem das provações que vocês já viveram e de como o Senhor interviu. E comecem a adorar o Senhor. Comecem a se quebrantar diante do Senhor. Porque aí você não vai ter dificuldade nenhuma em voltar a se congregar. Em preservar os preceitos do Senhor, em ouvir a voz do Senhor, em perseverar. E aí você vai identificar instantaneamente, isso é uma raiz, é uma sementezinha e uma raiz de incredulidade no meu coração. Eu não quero isso para mim. E assim o Senhor vai nos ensinando a sermos e vivermos como cristãos cada dia mais semelhantes a Jesus. Eu quero viver na minha casa preceitos do Senhor, que seja ajudar meus filhos a decorarem um versículo, a aplicarem os preceitos do Senhor em todas as questões práticas do dia a dia. Que seja na coerência da vida. Não, filho, nós não vamos andar dessa forma, nós não vamos fazer isso, porque a palavra de Deus diz assim, assim, assim. E assim nós vamos fazendo nossos filhos viverem. E eles não dirão, meus avós contaram. Eles dirão, eu vivi. Em nome do Senhor Jesus. É um preço alto que se paga, irmão, para resgatar algumas coisas, para se lembrar de como era. O que o Senhor nos disse, o que os nossos pais nos contaram, é um preço alto que se paga. E eu queria encerrar repetindo uma historinha que eu já contei aqui, acho que está lá no livro do Greg Hill. Uma cidade muito linda, mas sem muros. E volta e meia os inimigos vinham, destruíam tudo, roubava todo mundo. Um dia alguém falou assim, vamos construir um muro. E a cidade se reuniu, construíram um muro e nunca mais os inimigos entraram naquela cidade. Estavam todos muito felizes. E todos se lembravam. E aí começaram a nascer as pequenas, os primeiros filhos. E os primeiros filhos, pai, para que esse muro? Ah, meu filho, aqui, nos dias do seu pai, os inimigos vinham e destruíam tudo. Depois que nós construímos muros, nunca mais destruíram. E aqueles meninos cresceram e eles tiveram que explicar para os filhos. Pai, ah, o seu avô disse que há 200 anos atrás, os inimigos entravam aqui e destruíam tudo, mas nunca mais, nunca mais. Então, para que o muro, mãe? Sabe por quê? Da meia-noite fecha o portão, ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Esse muro alto, enorme, a gente tem um mundo, um universo lá fora que a gente não pode desfrutar. Para que muro? Filho, é melhor deixar o muro, porque seu avô falava que os inimigos vinham. Mas pai, há 200 anos não vem inimigo. E assim era a vida daquela cidade. Acontece que uma pessoa, um dia, ficou fora dos muros. E ele gostava de pescar. Ele falou assim, já que eu vou dormir fora, foi lá num lago e pescou. E ele descobriu que aquele lago, de noite, apareciam peixes gigantescos. E aí ele chegou em casa com aquele peixe enorme e falou assim, eu vou arrumar um jeito de pescar esse peixe e vender na cidade, eu vou ficar rico. Ninguém vende um peixe tão bonito, desse tamanho, eu vou ficar rico. E aí ele começou a passar a noite, mas não dá, eu não posso ficar passando a noite. Ele abriu um buraco atrás da casa dele, no muro. Então, todas as noites, a hora que ele quisesse, ele entrava e saía, e ele abastecia o freezer, e ele, ninguém sabia de nada. E durante o dia, ele vendia, ninguém, olha, todo mundo queria os peixes dele, e ele ficou rico. E os amigos todos, não é possível, não é possível, onde se arruma peixe? Não, segredo comercial. Um dia, o amigo mais chegado, falou assim, você tem que me contar. Eu sou seu amigo mais chegado. Sabe o que é? Eu fiz um buraquinho no muro, e eu passo pelo muro, eu olho. Semana seguinte, tinha duas pessoas na cidade vendendo peixe. Você é meu amigo, você está vendendo? Não, agora eu já descobri, eu também quero ganhar um dinheirinho, você está ganhando. Quero... E um dia, o amigo do amigo foi abordado pelo amigo mais chegado. Você tem que me contar. E aí, passado mais uns dias, tinha três pessoas na cidade vendendo peixes. E aí eles foram descobrindo que o muro já tinha dezenas de pequenos buracos onde as pessoas iam e voltavam. E certa vez, os inimigos vieram e entraram na cidade e destruíram a todos. E a cidade se reuniu e os anciãos vieram e disseram, um dia... Nós decidimos construir esse muro. Esse muro era para nos proteger. E vocês estão falando que não tem problema, que pode abrir buraco aqui, abre brecha ali, abre brecha ali, abre brecha ali. Agora, nós precisamos reconstruir os muros. Ah, mas se tampar o muro, eu não vou poder vender meus peixes, não vou poder ir lá pescar. Cada um vai ter que abrir mão de algo que para si hoje é muito vantajoso em função de restaurar os muros. Eu não sei se nessa história eles construíram o muro ou se eles preferiram ficar vulneráveis ao inimigo. A verdade é que na nossa vida, na nossa família e até na igreja, muita gente, com o passar do tempo, foi abrindo brechas para usufruir de coisas que lhe eram benéficas. Eu gosto disso, é do meu jeito, eu gosto assim. E hoje as pessoas estão até proclamando veementemente, isso é de Deus, porque isso me abençoa, eu sou feliz. Mas não conseguem enxergar que precisam abrir mão do que acham que é benefício para voltar a ter a proteção para toda a cidade. A vida da igreja nesta terra, ela é uma vida de restauração, de resgates. Eu e você temos uma missão muito mais importante do que adorar a Deus hoje, embora adorar a Deus seja tão importante e vital quanto a Bíblia diz que é. Mas se há algo que nós, como igreja local, temos como missão, é restaurar na nossa vida os muros. Quais são os valores de família? Quais são os valores de Deus? Quais são os valores da nossa vida diária? Quais são os valores da vida da igreja? Do que se faz como igreja? Do que se vive num culto? Que nós precisamos restaurar e que vão reconstruir muros e que vão nos proteger de novo. Os nossos filhos, eles viverão vulneráveis, susceptíveis ao inimigo. Porque nós decidimos não fechar algumas brechas. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Gente, volta, persevera. Lembre do que vocês já viveram. Não se afastem. Se aos anjos foi dada uma palavra e veio um castigo violento, quanto mais a nós. Presta atenção. E se tem uma forma de nós levarmos esta ministração para nós hoje, para o resto do ano, é buscarmos do Senhor quais são os pequenos elementos, as pequenas decisões que nós vamos tomar para este ano. Dizer, Senhor, eu vou restaurar isso na minha vida. Eu vou me esforçar nesse ano para viver assim, para viver assim. Eu quero me lembrar do que o Senhor fez, eu quero retornar, eu quero vivenciar dentro de casa alguns preceitos do Senhor. Que as pessoas vão dizer assim, mas isso é arcaico, mas isso não é assim, mas eu não creio que precisa disso. E que você vai dizer assim, bem, eu vou reconstruir os muros, eu vou fechar esta brecha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, se nós não cuidarmos disso, a próxima geração virá para a igreja, como já vemos lá na América, lanchando. As pessoas sentam, assistem ao culto comendo McDonald's. Há alguns lugares que você tem fones de ouvido, até porque tem muito estrangeiro, então você seleciona o canal que você quer com a interpretação, com a tradução do que está sendo pregado. Mas que também tem lá canal de música e alguma outra mensagem. Porque se você não tiver afim, você clica. Acabou? Acabou? Ah. Nossos filhos estarão vivendo assim. Se nós não cuidarmos do muro, os inimigos virão com facilidade. Porque nossos filhos não saberão por que se põe muro. Por que se vive assim? Por que anda assim com o Senhor? Por que eu valorizo isso? Por que eu não abro mão daquilo? Por isso, filho, por isso, por isso. E se há uma obra que eu posso fazer nessa vida, que você pode fazer nessa vida, e que tem valor para o Senhor, é perseverar na palavra do Senhor. É gerar filhos, filhos biológicos e filhos espirituais, que aprenderam a perseverar. E o motivo, o autor aos Hebreus diz, o motivo de perseverarmos é porque Jesus Cristo, Ele é superior a tudo e a todos. Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Cordeiro, Ele é o Sacerdote eterno, Ele se entregou, Ele morreu naquela cruz, Ele é digno, Ele merece. Esse é o motivo. Não é nem porque nós vamos restaurar alguma coisa, é porque Ele é digno. Feche os teus olhos, ore ao Senhor nesta manhã. E entre muitas coisas que você pode orar, peça ao Senhor que te incomode. Espírito Santo, eu estou pedindo que o Senhor me incomode mesmo, me incomode muito nestes dias, até que eu não consiga ignorar, até que eu não me esqueça mesmo, atitudes que o Senhor quer que eu tome, na minha vida em família, na minha vida pessoal, minha disciplina pessoal, que me levam a andar na tua presença, a restaurar os teus valores. Senhor, tu escreveste isto a mim, para cada um de nós, há 2000 anos atrás. Nos perdoa, Senhor, porque tantas vezes nós ignoramos estas orientações que o Senhor enviou por carta para nós. Mas que neste momento, Senhor, ao ouvirmos esta ministração, o Teu Espírito Santo nos quebrante e nos faça restaurar coisas preciosas que já vivemos, que os nossos pais nos contaram, que eles vivenciaram com Jesus, para que os nossos filhos também digam, nossos pais viveram isso com Jesus, para que eles digam aos filhos deles, nós vivemos isso com Jesus, e para que os filhos dos filhos digam, nós vivemos isso com Jesus, e a cada geração possamos vivenciar as tuas verdades tua pessoa. Nós recebemos esta palavra, Senhor, nesta manhã, porque ela é digna de toda aceitação. Tu és digno de toda aceitação, incondicional. E nós aceitamos a tua palavra dentro de nós. E pedimos que o Senhor frutifique esta palavra. Que a vida que há na tua palavra, Senhor, se desdobre dentro de nós em milhares de outros frutos, para a glória do teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor.